de um humano, desumano. Busca então estas estrofes, caótico e decadente, sem centelha nem poente. Solto por essas ruas, ruelas, calhas e becos, procura em casgrelha onde param os botecos. Descalço do pé esquerdo, mal calçado do direito, cobre o corpo com farrapos e o fuzil está nos trapos. Ele se chama, chama-se eu. Como é que ele morre com um beijo teu? Como é que ele se chama, chama-se eu. Como é que ele morre com um beijo teu? Só que um dia é por azar de eu com outro ser. Que sem dizer uma palavra o aniquilou no instante. Outro humano desumano, caótico e decadente, descalço do pé esquerdo com uma roupa indecente. Salto para as ruas libertas, para os pés de frás bielas, aterrorizando a todos, mas em especial a elas. Como é que ele se chama? Chama-se eu. Como é que ele morre com um beijo teu? Como é que ele se chama? Chama-se eu. Como é que ele morre com um beijo teu? Como é que ele morre com um beijo teu? Como é que ele morre com um beijo teu? Como é que ele...